4433 tem livre decolagem da 17. O vento é de 110 graus com 8 nós. Livre decolagem da 17 aqui, 4433. Azul 4433. Sou de Salvador, Azul 4433, passando 1300 pés. Bom dia, Azul 4433, contato com o radar na decolagem. Sube, mantém nível de voo 360, mantendo o perfil da saída da EL. Sobe 360, mantendo o perfil da EL, Azul 4433. Corrigindo, está presente o voo da EL, 4433. Está presente o voo da EL, Azul 4433. Controle Salvador, Azul 4433, se possível voar direto bridge. Vou coordenar com recife, só aguardando 4433. Direto bridge, Azul 4433. 4433, chame o centro Recife. Frequência 1251, TN 3325, bom dia. 251-3325, boa. Torre Whisky Juliette Eco informando o término do reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 03. Grato, bom dia. Bom dia, Juliette Eco. Matadouro, zona 3265. 3265, prossiga. Estou confirmando até que horário que a pista principal permanece acreditada, por gentileza. Até 0600. Ah, tá ok então. Agradeço, obrigado. Salvador, WebJet, Juliette Golf. WebJet Golf, prossiga. Bom dia, solicitação de pushback e reboque da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 10 do pátio 1. Reporta na saída do pátio 3, por gentileza. Afirmativo, reportarei. Delta 3265. Prossiga. Possível autorização 380, avião. Estamos bem, da informação. 3265, está autorizado para o Galeão, nível 380, decola da 10, saída da EL, Leda, Bidev. Em Bidev, intercepta AP November 857, Porto Seguro, AP Zuluno 6, Gruf, AP Zuluno 4, Toquim. Aciona 5152 no transponder, 119.8 controle. 3265, autorizado para o Galeão. 380, decola na data 10, saída da EL, Lida, Bidev. Após Bidev, intercepta UP November 857 até Porto Seguro. Após UP Zuluno 6 até Gru. Após UP Zuluno 4 até posição Toquim. 5152 e o controle 198. Protejamento correto, chamou quando pronto para o push, 3265. Ok, chamaremos. A pista já está liberada? Liberaram um pouquinho antes? Não, ela só vai ser liberada às 0600. Ok, então obrigado. Nada. Salvador, Juliette Golf, pronto para ingresso, Patrona. Autorizado até o fim, é 10, Juliette Golf. Obrigado. Salvador, Alfa Zulu Hotel, bom dia. Alfa Zulu Hotel, bom dia, prossiga. Alfa Zulu Hotel, solicito autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 1. Reporta na saída do pátio 3, Alfa Zulu Hotel. Gente, obrigado.